saudade que ficou, que eu não consegui ficar distante. Foi por não poder te esquecer, devido ao amor que guardei no coração. Não consegui conter lembranças, voltei de novo pra ficar perto de você. Não quero separação, não pretendo me envolver em ilusões. Te ofereço tudo que sou, o acender que se apagou na escuridão. Quero te dar um sonho lindo e nunca mais você vai acordar. Quero transmitir pra você. O meu amor é bem maior, você sabe muito bem porque voltei. Nunca haverá nada mais lindo, eu sei bem disso. Você sabe. E amanhã, como será o sol?